somos dois, somos nós, é The Flow, man. Escuta a voz desses bros, let's go, man. Isso é Michael Fox, em 2012. Não é prata, não é ouro, muito menos bronze. Não acreditou, agora fala mais. A tua inveja não derruba, porque sou capaz. Ei, yo, todo mundo põe as mãos no ar. Agora curtem nosso rap e começa a dançar. Muitos niggas falam shit, mas não fazem igual a The Flow. As mãos no ar, agora curtem nosso rap e começa a dançar. Muitos niggas falam shit, mas não fazem igual a The Flow. De flow e flow, what it do now? No show or no? 2009, muitos manos vieram contra mim. Deixei o break, pois acharam que seria o fim. Não quis mais ser um dançarino, sou um MC. Liguei o mic, entre outros que eu conheci. E hoje estou aqui, como nunca foi. Mandando rap desse jeito, como nunca foi. Como nunca foi, cê sabe quem eu sou. Fulinho Black, Porto Alegre, somos The Flow. Ei, yo, todo mundo põe as mãos no ar. Agora curtem nosso rap e começa a dançar. Muitos niggas falam shit, mas não fazem igual a The Flow. As mãos no ar, agora curtem nosso rap e começa a dançar. Muitos niggas falam shit, mas não fazem igual a The Flow. De flow e flow, what it do now? No show or no? A rima desse song, yeah. Não pare o beat, escute tudo que é bom, yeah. Temos o dom e nós pagamos pra ver. Nosso rap está tocando e não há nada a fazer. Foi difícil, mas chegamos no pedaço. Com sacrifício conquistamos nosso espaço. Sente o pé tremer, joga as mãos pro ar. Agora curte nosso rap e começa a dançar. Ei, yo, todo mundo põe as mãos no ar. Agora curte nosso rap e começa a dançar. Muitos niggas falam shit, mas não fazem igual a The Flow. Todo mundo põe as mãos no ar. Agora curtem nosso rap e começa a dançar. Muitos niggas falam shit, mas não fazem igual a The Flow. De flow e flow, what it do now? No show or no? Yeah, isso é Porto Alegre, sim, yeah. Man, The Flow na casa, man. Sempre. Depois de nada vai me parar. Os rapazes estão de volta com essa bomba. Estamos aí. Hey, yo, Michael Fox. E aí, Caiana, tamo junto, irmão. What up, maninho? Tamo junto, man. Eles não estavam preparados.